Esse sim a galera gosta. Esse sim a galera curte. CD Top Melody, o tradicional. Tradicional da galera. Mas pra mim você não vai passar de um romance. Em casa eu tenho ouro na rua, eu tenho pra vivendo e mantendo essa relação barata. Escravo do prazer, escravo do prazer. Eu só te tenho para me satisfazer. Escravo do prazer, escravo do prazer. Eu só te tenho para me satisfazer. Escravo do prazer, escravo do prazer. Eu só te tenho para me satisfazer. Escravo do prazer, escravo do prazer. Eu só te tenho para me satisfazer. Viviane, batidão. Manda louca tentação. A tentação do sucesso. Tá uma loucura super deliciosa. Mas pra mim você não vai passar de um romance. Em casa eu tenho ouro.